Nasci pra empilhar cifras, nasci pra empilhar cifras. Enriqueço igual uma P, não tenho tempo a perder. Yeah, huh. Nasci pra empilhar cifras, nasci pra empilhar cifras. Enriqueço igual uma P, não tenho tempo a perder. Yeah, huh. Carros e muitas mansões, 20 dentro de aviões. Elas querem ser minha boo, mano, só quero aventura, aventura. Às vezes tenho pressa, ansiedade fica em festa. Sei que isso daqui não presta, então hoje eu vou tripar. Vai vazar, posições calentes no sofá. Vão falar que o meu sucesso não é digno de mim. Quero que se dane em todos, quero que se ferre em todos. Mano, vocês não conhecem, mano, vocês não imaginam do caminho que eu andei. Agora é fácil falar, vai ter que aguentar. Eu adquirindo lotes, empilhando mil malotes. Note que eu sou o mesmo cara, antes de prosperar. Peguei os meus cifrões, conquistei o meu lugar, lugar. Nasci pra empilhar cifrões, nasci pra empilhar cifrões. Enriqueço igual uma P, não tenho tempo a perder. Yeah, huh. Nasci pra empilhar cifrões, nasci pra empilhar cifrões. Enriqueço igual uma P, não tenho tempo a perder. Yeah, agora é tão fácil eu gostar, brindando esse rosé. Mas não tenho meu porquê, isso que me faz viver. Essas bitches no sofá, só querem me dessugar. Oh, baby, mano, cê não tem mistério. Vida rica não tem love, sério. Nasci pra empilhar cifrões, nasci pra empilhar cifrões. Enriqueço igual uma P, não tenho tempo a perder. Yeah, huh. Nasci pra empilhar cifrões, nasci pra empilhar cifrões. Enriqueço igual uma P, não tenho tempo a perder. Yeah, huh.